nunca é tarde pra realizar um sonho, uma meta, e batalhar pra jamais deixar cair a peteca. É difícil conquistar o que se almeja e persistir em tudo aquilo que se deseja. Então vai, seja paciente tipo monge, pois a vista mais bela você vê bem de longe. É possível alcançar se souber esperar. Hoje você vai lutar pra amanhã triunfar. Vai, se tudo é questão de tempo eu não corro. Se for pra ser eterno eu aguardo, te espero. Amor sincero é somente o que eu quero, pois é bom ter alguém na subida ou na descida do morro. Fui paciente mesmo não sendo correspondido, fui persistente mesmo desiludido. Eu fui presente mesmo não sendo incluído, e hoje eu agradeço por nunca ter desistido. Sabe quando você sente seu coração bater forte? Sabe o que é ter alguém que te conforte? Sabe quando você chora de felicidade? Se não sabe, então não sabe o que é amor de verdade. Eu sonhei em um dia encontrar você. Agora que eu te encontrei, eu vou te fazer feliz. Porque meu presente é você, meu futuro vai ser você. Foi isso que eu sempre quis. Eu sonhei em um dia encontrar você. Agora que eu te encontrei, eu vou te fazer feliz. Porque meu presente é você, meu futuro vai ser você. Foi isso que eu sempre quis. A te procurar, muitos dias pra te achar, muitas horas pra te conquistar. Agora eu vou viver o que eu só podia sonhar. Agora eu só quero te ver, agora eu só quero te ter, e nada vai poder nos separar. Agora eu posso te ver sem precisar me esconder. Agora posso gritar bem forte, bem alto pro mundo que eu amo você. Você é meu tema, minha trilha sonora, o que eu quero escutar agora. O filme que sempre roda na minha mente, que eu quero assistir toda hora. Já chorei, já te fiz chorar, já apanhei sem reclamar. Já falei, te fiz enxergar, já olhei, enxerguei seu olhar. Já falei pro mundo muito do que eu queria te falar. Agora eu falo pro mundo que eu só quero te amar. Vem cá, que hoje você é meu lar, é onde eu quero morar, viver, realizar tudo aquilo que um dia eu cheguei a sonhar. E esse é o momento certo pra minha declaração, pois nada é em vão, e tudo aquilo que a gente passa na vida é uma lição. E se você realmente quer algo de coração, você nunca vai abrir mão, vai insistir. E se você realmente quer algo de coração, você nunca vai abrir mão, nunca vai desistir. Eu sonhei em um dia encontrar você. Agora que eu te encontrei, eu vou te fazer feliz. Porque meu presente é você, meu futuro vai ser você. Foi isso que eu sempre quis. Eu sonhei em um dia encontrar você. Agora que eu te encontrei, eu vou te fazer feliz. Porque meu presente é você, meu futuro vai ser você.